Super Controle. Let's rock. Sensacional, Super Controle começando, e aqui quem vos fala é o Hylian, e para mim o jogo perfeito tem que ter gráficos e uma criatividade absurda. Aê! E aqui é o Fuca, e pode até ser peitos pontiagudos, Matheus, desde que seja divertido. Porque, Matheus, aqui é o Matheus Six, e eu não curto peitos pontiagudos não, cara, tem que ter gráfico bonito sim, pelo menos nessa geração nova, foda-se. E aqui é o Frajola, e eu acho o título do cast muito irrelevante, isso aí pra mim não tem nexo, diversão e gráficos. Falou o cara que só vê pra a beleza física dos jogos. Aqui é o Julie, e eu queria dizer que eu vou ficar muito triste o dia que os pixels morrerem, porque o dia vai chegar na resolução a resolução vai ser sempre HD, e aí tu não vai mais ter graça ver as coisas pixeladas. Então vamos lá pra dança dos e-mails, vamos lá, por favor. Isso aí, vamos lá. Chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. Então estou aqui com o Matheus Lima e Eric Seika. E aí, tudo certo, gente? Ah, tudo certo. 8 anos sem participar das leituras de e-mails do Super Controle. Estamos de volta. Tamo junto, aí, né, cara? Então, Eric Seika, tem algum recado aí pra dar? Temos sim, cara. Temos aí um novo colaborador aí pro site, né, Matheus? Na verdade, é mais um colaborador freelancer, né, do que um efetivamente colaborador, já que os vídeos dele saem aí não só no Super Controle, mas também em outros sites, no próprio canal dele. Mas vocês vão poder conferir aí a partir desta sexta os vídeos do Ludobardo, né, do canal Ludobardo. Matheus, o que é o canal Ludobardo? O canal Ludobardo é o momento em que o rei dos games demonstra toda a sua sabedoria e conhecimento para os seus súditos. Olha só, cara. Olha o puxa-saquismo, né? Bom, o canal Ludobardo aí, que faz a nossa chapa Arthur Protase, né? Que ele participou da Overkill passada com a gente sobre videogame e arte, né? E, cara, é um canal muito legal aí no YouTube, com vários vídeos que ele faz, principalmente tratando de narrativa nos jogos, né? Mas sempre tratando de uma maneira diferente esse assunto em vários jogos. E, obviamente, não só da narrativa, mas como a própria mecânica influenciando a narrativa e tal. Tem uns vídeos muito legais, os vídeos são muito divertidos, assim, são muito bem produzidos, e a partir dessa sexta, então, eles estarão aí também no Super Controle, então você pode acessar aí o canal do Lubado a partir de amanhã. Se você tiver alguma dúvida sobre a qualidade do papo e tal, você pode conferir o Overkill que o Lubado participou, que você já vai conhecer mais sobre ele. Exato. Mais recados então, Matheus Lima, que promoção é essa que estamos sorteando um jogo? É, cara, meu Deus, o Super Controle sempre dá um prêmio, né, pros seus ouvintes maravilhosos. A gente quer conhecer melhor os ouvintes, né, e pra gente quer conhecer melhor uma pessoa, o que a gente faz? Sai pra jantar, paga algum vinho, paga alguma coisa. Aí tinha vinho e muito sexo. E muito sexo. E nesse caso a gente vai dando um joguinho pra vocês nos conhecerem melhor, né? Qualquer jogo que esteja no Brasil, até R$200, vocês vão ganhar desde que você participe da promoção do Super Controle, da pesquisa do Super Controle, né? Responda ao nosso questionário, você já vai estar concorrendo, desde que tenha um e-mail válido e que você seja um ser humano com pele e essas coisas. Requisitos, né? Ser um ser humano, responder a pesquisa que está aí no post, o link. Pois é, tem todo o regulamento aí embaixo também. E demora aqui uns 2-3 minutinhos, são perguntas bem rápidas. Então, por favor, a gente implora pra vocês, respondam aí, que é um questionário muito importante pra gente saber como melhorar o Super Controle Podcast, tá? Certo? Uhum. Então, essa semana aí tivemos a coluna do Netos, né? Analisando mais um jogo queridinho aí do Eric Seika, né? Suicoden 3, né? E também aí a coluna do Rufinex, né, o Power Up, jogando Battlefield 3, um jogo que todo mundo joga e todos os canais fazem vídeos, mas o nosso é diferente, então assista, tô mandando, assista aí, Power Up Rufinex, tá muito legal, muito divertido. Beleza, cara, a gente recebeu dessa vez sim bastante e-mails mesmo. Queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. Não vou poder ler o e-mail de todo mundo. Um agradecimento especial aí ao Rafael Puchalski dos Santos, que mandou uma história bem legal. Só que ele falou, não leiam, por favor, no e-mail. Então, não leremos. Valeu, Rafael. Puchalski. Então, deve ser valeu, polonês Rafael. Também. Olha só. Então, eu tô falando aqui, viu, Rafael, ali, tá? Todo o pessoal leu, então, legal, valeu. Tô fazendo joinha aqui com o dedo. Meu Deus, que foi isso? O Rafael Taira também, muito obrigado. E olha só quem mandou um e-mail também, o Ogro Himself, o Thiago Salvador. Olha aí. É de Porto Alegre. Eu não sabia que você tava a gente, mas olha só, até a gente tem que convidar ele pra algum podcast, né? É verdade. Porque eu escuto o Ogro faz muito tempo, desde a época do download. Então, Ogro, um beijão pra você. Que ele falava assim. E ele falou, ele ó, o pessoal gaúcho aí, é isso aí. Então, tamo junto aí no Rio Grande do Sul. Então, vamos aí, muito obrigado a todos que mandaram e-mail, mas a gente não pode ler todos. Mas então, Eric Seika, leia o primeiro e-mail aí, por favor. Vamos lá, a primeira cartinha que temos aqui é de Marcos Oliveira, 28 anos, Rio Grande do Sul, outro gaúcho, tá vendo? Olha. Técnico em informática. Ele diz assim: olá, amigos do controle. Comecei o podcast desde que vocês participaram do Anime Extreme aqui em Porto Alegre. E tinha uma sala com jogos de Wii e PS2 pra free play. Olha só, foi nesse evento que vocês venderam a caneca, né? É, se vendeu nesse evento. Eu tirei uma caneca, não ganhei. Entrei no site e ganhei caneca. Ele manda e-mail aqui então pra contar a história dele sobre o Mega Drive. Quando eu tinha meus 8 anos de idade, ganhei meu Mega Drive. Nele tive experiências muito divertidas com Sonic, Rocket Knight, um dos meus favoritos, Road Rash, Shinobi. Quase chorei quando falaram em Quackshot, um dos clássicos perdidos do Mega Drive, com toda certeza. Agora vem a história interessante. Anos passaram e eu já estava mais velho e possuía meu PS1, e aqui em casa tínhamos uma empregada. Ela era de origem bem simples e tinha um filho mais novo que volta e meia vinha aqui com sua mãe. Meus pais trabalhavam e eu ficava em casa durante o dia. E às vezes eu tinha trabalhos de colégio para fazer e deixávamos tudo com a empregada. A confiança era grande com ela. Acontece que um dia, cheguei de uma tarde de estudos em casa meio cedo, e foi quando me deparei com o filho da empregada jogando meu PS1. Fiquei muito nervoso com ela, afinal ele era um guri muito novo e poderia estragar os CDs, riscar sem querer, essas coisas. A empregada pediu mil desculpas e bateu no filho dela na minha frente. Olha só, denúncia! E foi quando eu percebi que eu tinha feito algo errado. Chamei o guri para jogar algum game de PS1 comigo e foi quando ele disse algo que me tocou bastante. Era mais ou menos assim: tio, por que você não paga mais a minha mãe? Aí ela pode comprar um videogame pra mim também. Meu Deus, participação do Marcelinho. Ele é, que isso tem como. Isso mexeu comigo, e lembrei que eu tinha ainda meu Mega Drive guardado, e cheio de pó em algum lugar da casa. Falei com meus pais à noite, e no dia seguinte entreguei o Mega Drive para o garoto, que chorou de felicidade. Neste momento, lágrimas também escorrem aqui do rosto, sim, pode que ser. Eu estou lendo. Mesmo o videogame sendo meio velhinho na época, e eu me desinteressando totalmente por ele. Uma pena, hoje me arrependo. Nos dias seguintes, o filho da empregada volta e meia aparecia aqui em casa para pedir dicas dos jogos de Mega Drive. Falávamos sobre videogame, jogos de Mega quase sempre. O legal disso tudo é que hoje estou com 28 anos e ele com 22, e continuamos muito amigos. Vou passar este cast para ele, espero que vocês leiam este e-mail para ver se ele lembra dessa história toda. O nome dele prefiro não comentar aqui, mas ele saberá que é para ele. Um grande abraço a esse maravilhoso podcast gaúcho, olha só, ele mesmo ressaltou, que apesar de não ter todos os membros originais sempre, me traz boas lembranças e ótimos momentos. Olha só. Alfinetada pra gente. Alfinetada pra gente. Cara, vamos. A história é e o final, cara, até o alfineto, os caras que leram o e-mail. Não. É, poxa. Estava todo emocionado com ele. É, eu tô nem quero mais saber. Emocionado. Eu queria que ele tivesse quebrado seu CD. Oh, mas muito legal, né, esse e-mail do Marcos, cara. Eu já tinha lido ele, achei muito bacana, assim, essa história aí mesmo. E é isso aí, né, o Mega aí fazendo história na vida do moleque. Legal. Olha parabéns. Só que maluquice, o então, Mega. Aí... Um abraço pro cara que ele não quer revelar o nome, então. Exatamente, cara. Mais um ouvinte, né, cara? Exatamente, mais um ouvinte aí, seja bem-vindo. Então, mais um aqui, daí o Lima Lê. Acho que não, esse não tem alfinete também, não sei. Vamos. Nossa, essa foi muito alfinetada. Então tá. Então, o segundo e-mail aqui é do Rodrigo Parpaioli. Belo nome, né, cara? Maravilha. Parpaioli. Todo mundo deve fazer essa piada com ele, né? Ah. Mas enfim. Ele fala o seguinte: olá, amigos do Supercontrole, como estão? Estamos bem. Sim, aqui estou eu novamente, aproveitando minhas quase férias para escrever. Gostei muito. Já vou desligar. Caramba. Vem, bronca. Bronca aí. Rapidinho. Tá bem, meia-noite, velho, todo lado dos caras. Gostei muito do podcast 92. Bons tempos. Opa, faltou o N aqui. Consegui meu primeiro Mega Drive na base da sagacidade. Conheci. Gente, melhor vocês lerem, porque se eu ficar falando alto aqui, vai. Eu vou ser expulso de casa. Então tá, eu vou continuar. Conheci o Mega Drive na casa de uns primos que tinham lá. Lá, joguei muito Mortal Kombat 2, Echo the Dolphin, Shinobi e Virtual Bart. Olha só, que jogo de merda. Tamo junto, cara, só que eu jogava. Meus primos decidiram comprar outro console. Você se lembra do Multimega CDX? Era um Mega Drive que tinha um Sega CD embutido, olha só. O que me lembro mais dele é que ele era muito pequeno. Minha tia disse que os ajudaria, caso eles dessem o antigo Mega Drive para outro primo deles. Eu corri e ofereci meu sensacional Turbo Game CCE, que formou o gamer que sou hoje, a base de Castlevania, Mega Man, Street Fighter 4, Pirata e vários outros. Eu joguei Street Fighter 4. Street Fighter 4. Eu joguei o 5 também, em troca do Mega Drive. como o objetivo dele era apenas dar um videogame para ele, ele aceitou o meu pedido. Que alegria. Tinha Sonic 1 para jogar, inclusive ligava direto naquelas power lines da vida, procurando dicas. Pá, a gente esqueceu de falar disso, cara. Mas... cara, do Sega Club, cara, a gente esqueceu muito de falar disso, tínhamos que falar. Enfim, joguei praticamente todos os jogos citados por vocês no cast, olha só, parabéns. Alugava direto Streets of Rage, 1, 2, 3, Aladdin, Toy Story. Vou citar um que achava muito bom e joguei novamente alguns dias atrás, Pocahontas. Só um parágrafo aqui, o Pocahontas a gente citou, né, Eric Seika? Isso, a gente citou e foi cortado, né, na edição. Mas até o Dico reclamou, né? Pocahontas é aquele avatar de índio, né, negócio assim. é, sim mesmo. O pessoal reclamou no Twitter, né, o Dico e mais um outro cara, acho que foi o Diogo, o Félix Rod, né? É, o Diogo Rod. Que a gente não comentou, mas a gente comentou, mas infelizmente deu pau no microfone e foi cortado. Tá, continuando aqui. Tinha uma jogabilidade meio Prince of Persia. E aos poucos ele ia ganhando novas habilidades. Ela ia ganhando novas habilidades. Ajudando alguns animais na floresta. Bem legal. Deve ser ótimo. Era bom, parece... cara, eu joguei. Era muito bom, como eu falei. Parecendo mesmo, muito divertido. Era sério, tinha habilidades diferentes de acordo com os animais. Era bem, bem legal, cara, joguem aí. Isso aí, o vídeo tá aí no link do post que ele mandou. Um pouco do gameplay, pra quem não lembra. E aqui, terminando, uma história engraçada que aconteceu há mais de 15 anos. Meu pai trabalhava com fretamento de ônibus. E de tempos em tempos, alguém alugava um para ir ao Paraguai. Certo dia, meu pai chega à noite e conta que durante a limpeza de um dos ônibus, após uma dessas idas ao Paraguai, acharam um cartucho jogado em um canto. O cartucho não tinha imagem nem nada, mas pelo formato era claramente de Mega Drive. Olha só. Coloquei no videogame que jogo era Toque. Sim, é aquele ri muito o Lanzonette Wings. Que é aquele jogo que o Lanzoni vive falando, daquele macaco escroto. Vocês estão ligados, né? Merda, cara, eu sei exatamente que jogo é esse. E agora acho que vai ser em HD com troféus, olha só. Ah, meu Deus. Ele fala o seguinte: que merda de jogo. Mas me diverti bastante. O jogo é tão merda que tava no canto do ônibus, cara. Então, Rodrigo. É, cara. Lembra também de outra coisa que me marcou. Mortal 3 havia acabado de sair, eu e meu irmão juntamos moedinhas e alugamos a fita. A merda do controle deu pau após 2 rounds. Resumo, ficamos vendo aquelas lutas de demonstração o resto do dia, porque não tínhamos controle. Cara, a galera tinha muito tempo livre naquela época. Cara. Não, mas imagina a vontade de jogar do cara. O cara ficou lá assistindo assim, meu, imagina nós fazendo isso, babado, te fatal. Que triste. Horrível. Que triste, cara. Coitado, velho. Chorei mais que da outra história. É, né? Lembro também da dor de cabeça que foi conseguir um 32X em alguns jogos, mas isso ficará para outro cast. Beleza, então, é isso. Parabéns pelo cast e até breve. Abraço. Valeu, então, aí, Rodrigo Parpaioli. Eu já fiz essa piada 10 vezes. É isso aí, né? Valeu aí, Matheus Lima, por ficar até a meia-noite 15 aí, também. Correndo risco de vida aqui, tudo bem. Então tá, gente, é isso e até semana que vem. Tamo junto. Até mais. Tá. Abraços. Valeu, até mais. Aqui da... voltando a comprar cortina. Muito bom, saindo de trás da cortina. Ah, beleza. Aqui, eu vou primeiro, assim, né, fazer aqui uma leve introdução desse assunto. Tava vendo esses dias, pensando sobre como tem jogos que hoje o pessoal só vai lá, faz um gráfico bonito e praticamente manda pro mercado assim mesmo, sabe? Não tem nada demais, não acrescenta em nada, tem uma história whatever. E um jogo que eu vi que era assim, pelo menos, me desculpem quem gosta, mas era o Crysis 2. Boa! Sério. Cara, Crysis 2 tem gráficos muito bonitos, mas, cara, ele não acrescenta em nada, sabe? Ele não tem nada de criativo, ele é só um shooter mais um, sabe? Tipo, desculpa aí quem gosta. Aquele jogo desculpa que tu gosta, gosta. Lá, tipo aquele jogo que tu gosta, Battlefield 3, né? Ah, tá. Para, isso aí não. Battlefield 3, cara, tem um multiplayer. Que aí é uma outra história também. Daí a gente tá chegando numa questão de multiplayer, onde tem ajudar teu time, e é legal. E outra coisa, eu não gosto do multiplayer do Call of Duty, cara. Eu acho simplesmente whatever. Eu gosto do multiplayer do Battlefield 3, okay. Que tem teu time e tu ajuda ali o teu time, e tu não precisa ser o cara motherfucker no tiro ali e matar 10/1, sabe? Pra ser o melhor. Tu pode matar pouquíssimo, mas tu pode ajudar teu time e tu vai ter uma pontuação boa no final. A primeira pessoa pessoa é só pra mostrar gráfico. Já falei isso várias vezes. Sim, eu também não acho. Não é que é. Apesar que eu tô jogando bastante jogos em primeira pessoa. Não, é. É pra mostrar gráfico. E essa geração tá lotada, né? De first person shooters esse genéricos, bom. Tipo Crysis 2. É, tu eu jogou joguei, também. Eu joguei. Sabe que ele é. Tá, ele tem a roupa, mas é só. É um atrativo diferente dos Call of Duty, que não tem nada, né? É, ele é, mais... é, o Call of Duty é meio... Bah, é uma coisa assim, parece que os caras só vão mudar a história é e gráficos, né, é incríveis. Né. Vocês que jogaram Crysis aí, como é que é o lance da vida? Ele recupera sozinho a vida? Sim, se tu se afasta do lugar de combate, entra em um lugar protegido, ele recupera o vital. Todos esses jogos aí, né? Eu acho mais certo tu achar um kit de... Ah, isso aí é, mas o pessoal porque, de hoje não vai até atrás porque a armadura dele se regenera, né? É, acho que tá certo, né, o Yuri falar isso aí. Não é tão divertido assim. É bom, mas tu vai jogar uma vez só, sabe? Deu, tá lá. É, e até mesmo o Battlefield, tá ligado? Eu jogo assim, é legal, mas daqui a pouco... Jogo, beleza, cara. Legal, vou jogar outra coisa. Aí não, daqui a pouco, tô com vontade, vou lá e volto, sabe? Eu me divirto com esses jogos aí, tipo Call of Duty. O Fuca sabe que tu tá jogando Call of Black Ops. Tô, cara, eu jogo a história lá e acho legal. Eu perco lá umas 5, 6 horas pra terminar e deu. Depois eu me desfaço do jogo, eu alugo bastante, então não me preocupo. Mas eu acredito que eu concordo contigo, assim, que é bem genérico e, né, não é. Então, tá. Mas olha lá, Turok, né? Turok. Agora eu mexi no pessoal. No vespeiro, mexeu no vespeiro. Pessoal que me criticava porque eu não jogava coisa nova. Ah. Tu vê só esses gráficos. Agora pega um Perfect Dark da vida. Nós virava o jogo e nós ficava quanto tempo jogando aquele multiplayer? Ah, não, eu. Aí. Nós jogava porque tu queria, porque eu queria jogar GoldenEye. Queria GoldenEye. Eu também queria GoldenEye, não aquelas putarias do Perfect. Os caras vinham lá em casa, vamos jogar. Nós jogávamos até GoldenEye, mas uma que outra partida. Eu, assim, Perfect, porque era... Eu tenho um problema muito grave com FPS, porque depois que o cara joga Half-Life 2, e o Matheus tá aqui do meu lado pra confirmar, o cara procura sempre algo melhor, e o cara não acha, Matheus. Porque o Half-Life 2, ele tem gráfico bom pra época, ele tem física sensacional, sim, ele tem uma história ótima, personagens ótimos, armas divertidas, o personagem principal usa óculos... A narrativa ótima e ele ainda não recupera a vida sozinho. Pronto, pra quem mais? Half-Life 2. Eu lembrei de Half-Life 2 no Batman. Quando eles descem pro lugar escondido, que desce um negócio igual ao do Half-Life. Lembrei na hora, assim, Half-Life! É verdade, cara. Na hora. Mas então, cara, ó, FPS diferente é o Portal, sabe? O Portal aí que o Six ama, já, mas com razão, né? E aí teu Portal, Six, e agora? Olha ali. Fala aí. Saca, tipo, primeiro tu tem uma arma só. Ah, que jogo FPS com uma arma só? Como assim, Matheus? Coisa chata. Que aí, tu tem milhares de puzzles, ele não é nem arma, ele nem atira. Outro exemplo, ele Mirror's abre portais. Edge. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Ninguém curte esse jogo, cara. E é um jogo bem criativo, eu acho massa. Ele é totalmente criativo. Exatamente, ele é bem criativo, cara. Legal, mas eu não curti, assim, mas é bem criativo. O Mirror's Edge virou um jogo cult. É cult. Um pouco do FPS, digamos, o Fatal Frame. Tu não usa arma, é uma câmera. Ah. Eu achava o máximo. Sim, claro. E não, cara, tu quer ver um jogo que é muito whatever, mas que é divertido de se jogar por um tempo? É o Bulletstorm. Ah, o Six falou. Eu tenho que jogar isso, eu quero jogar. Eu só vi vídeos, eu não cheguei a jogar. Ele é muito genéricozão, ele faz até meio que uma paródia, assim, de alguns FPS. Mas é tipo de coisa, tu joga, ok, sabe? Kill with skill, né? Um exemplo de gráfico ótimo, tá? Isso aqui é um jogo pesado pra PC e que não agradou tanta gente, a não ser o Frajol. Não, tá brincando. Muita gente gosta e é fanboy. E agora vai ser em HD. Sabe que jogo eu tô falando, né? Claro que sei. Doom 3. É. E foi bem na época. E foi bem na época que o seu Half-Life 2 aí, o Doom 3, ficou meio... Na verdade, ele veio pra mostrar novas placas, né? Gráfico. Esse foi mostrar gráfico, cara. O Doom 3, ele... Ó, meu Deus, roda Doom 3. Seu PC é foda, sabe? Isso. É que nem na época do Crysis. Isso. Que rodava Crysis. Meu Deus, roda Crysis. Incrível. Isso que eu ia comentar, essa questão gráfica aí, bizarra. Tipo, o pessoal assim... Meu, o amigo do meu primo comprou um Doom que roda Doom 3. Era o papo. Tipo, não era assim, o jogo é bom, o jogo é legal, é Doom 3. Porque, tipo, pô, é Doom 3, sabe? Depois o 2. E a Crysis pra mim foi um jogo que sempre fala Crysis e eu lembro dos gráficos. Eu não consigo lembrar de outra coisa assim. Todo mundo comentaram por causa do mundo, cara. Não, porque meu computador roda Crysis 2, duvido. Que batalha de computador. Que bom. Outro jogo que tem gráfico bom e é tanto faz é o Rage. Não sei se vocês jogaram. Eu não joguei. Ah, não joguei o Rage ainda. Caído, cara. Eu estava bem no hype pra jogar, mas aí o Matheus jogou antes e disse, bah, cara, assim, é bem decepcionante. Ele é bonitão e tudo, mas tem vários bugs, glitches e puta que pariu. Eu digo, pô, jogo pra placa, né? Vamos fazer, vamos testar a placa tal. Aí eles fazem o jogo. Pô, aí não, né? Eu que acompanho os preços, porque eu espero abaixar bastante o preço pra comprar, eu tava olhando o preço dele. Quando a época de lançamento, até uns 4, 5 meses depois do lançamento, ele tava na faixa de 170 a 199 mas, reais. Mas pra quê? Pra Play 3? Pra Play 3, Xbox. E aí, tu vai ver, hoje em dia, tu compra por 60 reais. Sim, jogo bugado, pode, né, meu? Pode pencar assim o preço. Jogo bugado, né? Tu pega o novo Call of Duty e o Battlefield 3, o preço continua o mesmo. Não, é isso aí mesmo, sabe? Um ah, jogo que tem um gráfico bom, mas tem uma proposta diferente, é o BioShock, cara. Ah, é. Pelo menos um. Um, Mateus, pelo menos, ele tem uma proposta diferente, vale, sabe? Mateus. E agora o que eles querem fazer com o Infinity é algo muito espetacular, na minha opinião, assim, sabe? Espetacular. Assim, eu joguei bem pouco o BioShock. Não sei se vocês jogaram mais aí, eu acho que sim, que jogou mais, não jogou? Eu joguei o primeiro, o dois eu joguei um pouco e larguei, daí eu vi que não era do... Tipo, o dois realmente é um FPS, acho que genérico, assim, né? Que eles vão aproveitar a franquia que tá dando certo e ter uma coisa a mais. Sim. Mas o primeiro é foda, cara, é um terrorzão com FPS. Me falaram também do System Shock 2, que é do mesmo cara, e aí o BioShock foi na onda. O BioShock 2 é aquele, vamos fazer, né, um a mais, né, porque ganhamos bem, foi bem recebido. Precisamos de dinheiro, né? Aí acho que nem for, tanto que o pessoal, né, não é que fala, Infinity ignora o 2, né? Sim, o Infinity ignora totalmente o 2. Ah, tu quer ver um outro que é um baita genéricozão, assim? Ou pelo menos o do 2 que eu não gostei foi Far Cry, cara. É, eu também ia falar isso. E o Far Cry, hoje em dia, não jogaria ele por causa dos gráficos. Tá feio, cara. Aquele mato lá, depois de ver gráficos do Crysis, ver aquele mato lá, me incomoda, cara. Ah, não, sim. Consigo, mas aquela água, quando eu vi a primeira vez, cara, tá, foi água foda. Do BioShock, cara. Não, mas então, mas calma, mas a calma aí. Eu falava é água. A água, quando o cara olhava a água. Como é que é a água do jogo, assim? A água. Mundo... Pois é. Mas assim, Six, se te falasse assim, cara, joga o System Shock, que é um FPS muito massa e tal. Tu vai conseguir jogar ou tu vai se incomodar com não, os gráficos? Não, eu acho que vou conseguir jogar aqui. O Far Cry, ele tem já uma lenda de ser meio chato e tal. E o 2 foi super mal, saca? Tu acha, então, aquele que se o jogo tiver, tipo, uma história boa, inovação e, tipo... Não, acredito que inovação, não. Inovação não, porque já é no passado. Não, né? Sim, mas tu fala... Nossa, joga Final Fantasy VII. Isso. Pegar na ferida. Isso aí. Não vou rejogar porque não dá mais, cara. Não dá mais. Ir pra frente e pra trás com aquele controle lá que nem é o analógico. Não dá mais, cara. Entendo. Mas tu curta a história do 7? Sim, ó. Foda, né? E o 8? E o 8? Tu jogaria de novo Final Fantasy VIII? Aí 8, que tá, sabe? Não só pelo amor de pica, mas o 8 porque graficamente ele é muito melhor, cara. Os bonecos são grandes, né? Então realmente te incomoda. Fala aí, Fernando, tá puta aí. Deixa eu comentar um negócio do Final Fantasy VIII antes aí de qualquer outro comentário. Olha os meus olhos. Vou comentar no Final Fantasy VIII. Tava vendo na TV uma propaganda do Luan Santana. Ele tá com a roupa do Squall. Sério? Sim. Virei fã. Igual do Squall. Foi. Ele fã. Mas... É verdade, eu vi. Temos que perguntar para Gustavo Gutierrez quais seus amigos estudaram com Luan Santana, se ele era fã. FF8. Eu não vou falar nada. Mas vocês querem ver um jogo que eu com certeza rejogaria? O Chrono Trigger, cara. Não, que pra mim, aquele jogo, ele não fica velho, cara. Sério, eu não consigo achar aquele jogo velho, cara. Eu não sei se é porque eu conheci ele depois do Super Nintendo. Não sei, sabe? Mas pra mim, ele não fica datado. É, esses clássicos, tipo Super Metroid, Mario, Yoshi. Super Mario World também, cara. Sério, eu não consigo ficar datado. Eles são meio feios, mano. E daí, eles são feios, mas tipo, eles têm a aura, eles são ligados ao tempo dele. Tu joga aquilo lá e tu acha bonito. Mas será que não é a armadilha da nostalgia? Não, acho que não. Porque o Chrono realmente é bonito, sabe? O Final Fantasy VII é um jogo, ó, mas muita gente é nostalgia, né? Eu acho que por isso tanta gente quer um remake dele, porque não... Só joga assim e dá uma angústia, né? Mas o Chrono mesmo, cara, o Chrono Trigger teve várias tentativas de remake por fãs, né, com os gráficos. Ah, eu vi. E sempre tava lindo, sempre lindo. Mas assim, Six, então, um RPG antigo que nós começamos a jogar juntos e tudo largou, que foi o Xenogears, o ano passado que a gente jogou. Ah. Tu largou o jogo, cara, porque não virou? Porque tu falou, tá, ajudar a história e tal, mas assim, mas não consegui jogar, porque a jogabilidade... E, aqueles pulos lá... É, e tu vê, pulo, velho. E jogando esse jogo, eu descobri que pra mim a jogabilidade não precisa ser a principal coisa do jogo, pra mim, saca? Pode ser. Se a jogabilidade for aceitável e eu não me incomodar, não, mesmo é pra ser limitada, é eu vou jogar. Só que eu não consigo jogar isso aí numa TV grande, eu jogaria no PSP. Ah, aí beleza, entendi. Aí acho que vai, saca, né? Sim. Ó, joinha. Sim, ali. Mas assim, botar ali numa HD, não vai, cara, não vai. Até o Persona 3, eu tava com medo de jogar ele na PSN, porque eu vou jogar ele assim no PC e tal, numa TV grande. Na TV do PC. Não, se comprar e passar o PSP aí, vai, cara. É um jogo que tá meio velho já. Mas eu não sei se os jogos de PlayStation 2 rodam no Não, o Persona 3 eu digo do Portable. PSP já. Ah, o Portable, tá. Mas ele é meio, sabe, é um jogo de portátil já, não é? É, jogo de portátil, isso é verdade. E a diversão hoje em dia, podem me julgar, está ligada pra mim também a troféuzinhos. Que é uma coisa que me dá um fator replay bacana. Então eu acho que. Eu não consigo pra mim um jogo, tanto é, faz, não, cara. Na boa. Pra mim também, sabe? Não, eu acho maneiro, cara. Terminar um jogo assim, de, tipo Arkham City, eu terminei de novo esses dias. Tinha coisas que eu tenho que fazer, cara. Porque tá lá assim, tem que achar o um negócio e tal lá. Eu não quero fazer isso de troféu. No Arkham. É maneiro de atrás das coisas. O Arkham City eu não joguei ainda, mas eu joguei o Arkham Asylum e eu fiz todos os troféus. Troféu do charada? Não os troféus, não pelos troféus, mas é o lance, cara, do jogo, sabe? É o lance do jogo, cara. Isso aí eu achei massa. Eu também acho massa. Mas não o troféu, saca? Tipo assim, eu não vou pegar o troféu porque eu matei 100 atirando na cabeça. Mas é que tá, saca? O Metal Gear 2 achei. Eu não fazia ideia que tinha isso no Play 2. É. Que o Snake pode se masturbar olhando o pôster. Eu não sabia disso, sabe? Sim, é o troféu do jogo. Tu fica olhando o pôster, liga pro Taco, ele parece com uma cara assim. E o Taco fala: o que tá fazendo, cara? Vai pra missão, fica aí na tua, vai no banheiro. Só, então. Aí também. É muito Japão, né, cara? É muito Japão. Descobri por causa do troféu. Isso eu acho divertido. Ah, mas isso aí foi uma curiosidade, eu acho. Eita! Quando o troféu traz curiosidade, é foder, eu acho. Ah, tá. Até eu acho legal, saca? Até eu acho legal esse lance de descobrir uma coisa legal ou um easter egg do jogo. Easter egg do jogo eu acho massa. Agora, tipo, consegui um troféu no Uncharted 3 porque eu matei sem atirar na cabeça no multiplayer. Aí eu não acho legal, aí, tipo, saca? Tipo, aquele... Saca? 1000 horas no Mortal Kombat. Isso aí não dá. Não vai, saca? Tu joga, porque tu tá jogando e um dia chega. É porque a gente tem vida, né, cara? Então, por isso que a gente não faz essas coisas. Acho que 300 batalhas online no Street Fighter. Mas não porque eu vou fazer... preciso, porque eu fui jogando, saca? Aí é bom. Não, fala a verdade, esse negócio de troféu é só pra tu comparar com os outros, né? Não é verdade? É verdade. Claro que é. Sim. Ontem eu tava na formatura da minha prima e o Rodrigo comentou, né? porque o Six que fala de troféu, porque não sei o que, mas ele não virou Portal, só que como ele tem na Steam, que daí ele falou, tá, mas por que vocês querem ficar comparando quem joga e quem não joga? Não, mas isso aqui é pra isso que serve o troféu, pra isso que serve, um tirar com o outro e comparar, com outro. Eu tenho tu não, eu joguei mais que tu não. É legal o Rodrigo, porque tipo, ele devia estar aqui agora. Porque ele comprou o Play 1 ano antes de mim, saca? Um ano? O Play 3 anos. Ah, tem lá o 3. E aí eu tô com level 12, quase 13, né? E eu passei dele já. E ele fica muito puto. No começo ele... E aí esses troféus, não sei o que, nunca vai chegar em mim. E agora que eu passei ele... Ah, eu nem dou bola pra essas coisas. Não tem mais. É típico dele, cara. É que eu trabalho, tu não faz nada, não sei o que. Pô, cara, sai às 6 da manhã, volto às 9 da noite e jogo mais que tu e aí, Lanzoni. Ah, eu não ligo pra troféu. Mas foi desesperado platinar o Uncharted 3 pra todo mundo. Eu platinei, não sei o que, sabe? Mas essa história do Portal aí é engraçada porque eu terminei o Portal no Steam e foi em duas jogadas. E eu joguei ele direto até o Aglados, final. Só que eu tava sem internet. E eu não ganhei nenhum troféu por causa disso. Aí eu matei a Gleidos e ganhei o último troféu do jogo só. Porque eu tava online, quando eu terminei o jogo, eu tava online. Aí eu tenho um troféu só no portal, saca? É bizarro isso, cara. Bizarro. Só que no Play 3 não tem isso aí. O Play 3 tu ganha o troféu e depois tu computa, saca? Eu, o Play 3 tem uma coisa estranha, que é no Burnout Paradise. Eu joguei a primeira vez... Só pra uns 10 minutos, né? E eu não tinha instalado os troféus que eu não tava online. Daí eu instalei depois, daí, tipo, tem uns lá que não dá mais pra pegar, sabe? Ai, que viagem isso aí. A classe D eu não tenho como pegar, mas eu tenho a C, a B e a A. Mas que a viagem. Tá, mas só, ô Six. Então, assim, se um jogo hoje fosse um jogo antigo, certo? Que nem o Final Fantasy VII, que agora foi lançado de novo pra PC, né? Com troféus lá. Não, mesmo assim não vale. Tu, acha que isso aumentaria a vontade da jogabilidade, da diversão, ou assim, o cara teria mais pilhado a jogar ou não? Eu tenho certeza que muito neguinho vai pegar e vai jogar. Pela diversão dos troféus. A mesma coisa do Metal Gear Solid 4. Ah, ia falar do Metal Gear. O Frajola está esperando os troféus pra jogar. Ele fala. Isso aí. Esperando os troféus. Isso aí é o maior golpe que o Feijola já meteu na gente, essa história do Mortal 4 com os troféus. Ah, quando tiver troféu eu vou jogar. É, o Metal Gear 4. Ah, descobriram. É, tudo golpe pro Feijola. Olha aí, cadê? Que sacanagem. Não, sério, não é por isso. É por isso. Ah, claro. Bom, eu só vou jogar Yoshi's Island de novo, quando tiver troféu. Não. Eu ia puxar o assunto do Julia, assim, porque olha só, só, o Julio não tem nenhum achievement, trophies, puta que pariu. Mas se tu joga aquele jogo do Wario, não tem jogo no Play 3 e no Xbox que tu se divirta tanto quanto aquele jogo do Wario lá, por exemplo. Sim, é verdade. Ah, não, não. Eu também, quando tinha o Wii, não. Não, cara. Pra quê? Coisa de viado. Não, cara. Aí tu cai no mundo e. Mas isso vem do. Droga, que nem droga isso aí, cara. É o crack do videogame. Não, é que eu já sou de outro feitio, porque vocês podem ver no Flipperama Chronicles, o cast antigo, que eu falo que meu primo ficava bravo porque eu perdi e ficava feliz. Hein? Então eu não sou muito de competição, assim. Ah, não tem outro troféu, sim, tudo bem. Sim. Não me importo. Tem alguns troféus que eu descubro, assim, esse troféu aí tu tem que fazer tal coisa. Aí só é legal, eu faço. Eu gosto de ir atrás das coisas pra abrir, sabe? Tipo então... Se eu der 1000 tiros na cabeça do cara pra abrir o chapéu do posto do guerra, beleza, aí sim, mas assim, por motivos zero. A maioria dos troféus é isso, saca? E aí tu meio que vai atrás também. Mas eu sou um cara de competição. Tipo, eu não vou competir pro Fuca porque eu sei que ele não tá nem ligando pra isso. Eu fui lá ver os troféus dele. Ah, foda-se. Que nem nós jogava. Mas aí, como o Lanzoni é um cara competidor, é bom olhar e comparar e falar: toma essa Lanzonete. Ele fica irado. Mas que estamos no assunto e isso do cast. Divertido. É diversão, pô. Troféu, tu vai buscar a tua perfeição. O Gran Turismo certamente vai ter uns lá de tu ganhar a volta mais rápida. Jogar 48 horas na mesma pista. 48 horas lá, quer dizer... Né? Só pra ligar com o assunto, então acho que o troféu, ele é um fator adicional pra da diversão do jogo. Eu acho divertido. Mesmo ele dá um fator replay. Mesmo se ele não tem aquele gráfico, meu Deus, não tem o gráfico. Tipo, é um... Depende. Pra mim, no caso. Então, assim, no caso, agora que estão relançando muita coisa em HD, muita coisa, e ainda mais com a compatibilidade com os troféus e os achievements, isso aí então é válido. Tu acha assim, que maneiro, mesmo que os gráficos não estejam melhores, nem a jogabilidade ainda é válido? Tipo, o Metal Gear 3. Tá, eu não gostei muito. O 2 eu apaixonei de novo. Que engraçado, né? E o Peace Walker, eu não vou jogar, cara. Porque tem que ficar contratando soldado. Não vou jogar. Pode ter troféu, pode ter o cara. Não vou. Six, eu tenho certeza que poucos jogos tu viu mais bonito que o Final Fantasy XIII. E mesmo assim, tu não curtiu, tu não achou divertido. Não é, cara. Tu não achou legal. Porque, tipo, tu anda um pouco... É em linha reta o jogo. Tu anda um pouco, batalha. Batalha. Daí para um pouco. É isso aí. E daí tu para um pouco, daí aparece uma cena em CG. Em drama, em muita papo. Isso e lá, estou triste com a minha irmã. Mas eu vou segundo dizer assim, Six, ó, Final Fantasy XIII é Final Fantasy The Run. Porque é tudo reto. On the run. Pois é, então, se eu vou fazer uma comparação, tipo assim, qual RPG é melhor, Chrono Trigger ou Final Fantasy XIII? Chrono Trigger, fácil. Olha. Saca. Qualquer um. Vários deles, assim. Até Tons and Arms é mais difícil. Eu acho legal. Final Fantasy e tu vê, né, e os gráficos, o novo Final Fantasy são... É maravilhoso. Caralho. Obrigado. O jogo é lindo, assim, cara. Absurdo. Ele é muito lindo. Eu vou ver aí, se alguém comentar. É que o Six não viu todos os cenários, assim, mas, tipo, cada cenário que tu chega, assim, é lindo, é maravilhoso. Se algum comentário fala, Six, joga aí que é bom, eu vou. Mas, assim, a diversão que tu tem com o Chrono Trigger é muito maior, assim. É que eu não sei, eu não joguei Final Fantasy III, eu não posso falar muito, mas pelo que vocês falam. Vou falar pra vocês agora. Isso, sabe? Uma revelação aqui, a revelação, Bunny Pagode, amo S2. É. Mas o Chrono Trigger é um jogo que eu não joguei na época, eu fui jogar ele em 99. Tu terminou esse jogo, Six? Irmão do Jussi, terminei por causa do cast. Aquele que a gente fez. Mas não é um jogo que eu jogaria de novo. Não, nem a pau. É, o Six não curta o Chrono Trigger, tipo. Eu prefiro o Chrono Cross. Muito mais, sim. É um jogo que... O Chrono Cross é lindão, cara. Fuca. Sim. Essa aí é pra ti, que tem PSN Plus. Então é Six e Fuca S2, né? Six, Fuca S2. Vários jogos de Play 1 liberando. Saiu Castlevania, Symphony of the Night. Sim. Gráficos horríveis. E o Silent Hill, primeiro, né? Isso. Que nós baixamos. E aí eu lembro que tu falou, não dá mais, cara. Não dá mais. O jogo é ótimo, mas não dá. O jogo vai, Não, eu tinha uma visão, porque assim, o Silent Hill 1 é muito bom, aquele jogo. Cara. E eu fui jogar ele de novo, só que o gráfico é muito feio, cara. É que tu viu é muito quadros, mais feio do que eu lembrava. Ele é horrível. É horrível, eu também fiz isso. É horrível, cara. Eu até botei na TV de tubo pra ver. Parece que tu nota muito mais os defeitos do gráfico, a resolução baixa. E eu sinceramente, eu não sei se eu pararia pra jogar ele de novo. Eu até acho que sim. Por muito amor, saca? Por amor. Sai HD, eu acho. Por amor. Sair HD. Qual que seria em HD? O Metal Gear Solid 1 eu jogaria, por amor. É horrível aquele jogo, hein? Snake é bizarro. Mas Julie vai concordar agora. É o PlayStation 1. envelheceu muito mal o gráfico. O 64 menos. O 64 é bem quadrado, mas ele tá ali. Cara, tu quer ver um jogo que não envelheceu? Pelo menos assim, eu não acho que ele envelheceu mal. É o Zelda Ocarina of Time, cara. Assim, quando eu vejo o fundo, os cenários daquele jogo, eu acho, sabe, eu acho bonito, sabe? Porque, eu não sei, talvez, porque eu gosto muito do jogo, mas eu vejo que ele não envelheceu mal, sabe? Agora, você quer ver um jogo que eu achei que envelheceu meio mal demais, assim, foi o Mario 64, cara. Mal? Eu acho o contrário, cara. Eu achei que ele envelheceu mal demais, cara. Eu acho o contrário. Eu também acho o contrário, cara. Cara, o Mario 64... Cara, eu rejoguei o Mario 64 no DS ali, que é um pouco... É que o Mario, ele é pra ser o Mario, sabe? Ele é só isso. Assim. O Zelda é pra ser real, e é uma bosta quadrada. Desculpa. Não, a questão do Play 1 ali, de envelhecer o 64 ou não, é a questão mesmo do hardware, dos polígonos, da textura. A textura do Play 1, ela é muito menor que a do 64. E o 64 tem aqueles efeitos pra tapear, saca? E aí o Play 1 não. Aí se, tipo, acontece que nem, por exemplo, no Metal Gear, assim, tu vai olhar a roupa do Snake, assim, é um quadrado aquele risco, né? É um negócio feito no Paint, sabe? Sim. Tipo, tu percebe assim que é 50x50 a textura, assim, de pixels. E no 64 tem todos aqueles efeitos pra tapear, e tu abre no emulador, e dá uma suavizada no Play 1, assim, já não rola isso aí. Sabe isso, o que eu gostaria de comparar? Acho que isso seria curioso a gente pegar o 64 e o Play 1 e comparar os Resident Evil 2. Pra ver qual que tá pior e qual que tá pior, sabe? Isso é uma boa. Curioso pra ver isso aí. Isso fica bem evidente se tu jogar o jogo de 64 no Virtual Console do Wii. Tu percebe assim que, apesar dos polígonos, quadradão, tudo assim, os negócios assim, as texturas dos polígonos assim, passa. Isso tá na cara. Mas ele fica que nem jogar no emulador, mas não é tanto assim. Mas tu vê que passa. Assim. Eu que tenho todas as versões do Resident 2 pra tudo, né? Todas, até a 1.5. Eu tenho aquele lá também. E o 2, que saiu tanto pra Play como o E64. Ó, nas revistas, quando falava na revista, só dizia que a versão de 64, ela só pedia um pouquinho no CG. Sim, dava um pouquinho? Tá, bastante. Não tem, né? E a qualidade do som... A qualidade do som que era dentro de um tubo, que ele foi compactado. Né? O som parecia que tu tava dentro de um... Tem mais canais, né? Tu tá dentro de um tubo. Uhum. Né? É meio esquisito. Mas assim, cara, tipo, se tu pega, por exemplo, eu agora decidi que vou jogar uns clássicos que eu não joguei, né? Vou jogar o Final Fantasy VI, vou jogar. Aí eu tava em dúvida, digo, cara, tem na PSN, saca? Vou comprar. Eu não sei, será que ele melhora alguma coisinha assim... Aí que tá. Pouquinha coisa. Aí eu peguei uma ROM do Super NES, que é a versão japonesa traduzida por fã. Aí eu digo, olha, vou dar mais crédito à tradução de fã, porque naquela época eles traduziam porcamente os jogos pra cá. Eles traduziam muito mal, sabe? E eu li muita coisa da tradução dos dois e tal, e diz assim que a tradução não foi legal, um monte de nome errado, e umas coisas que o cara traduziu errado, tipo, um monte de coisa censurada, tipo, quando o Kefka fala, vai lá e mate eles, em japonês é que eles falam, vai lá, pegue eles. Porque a Nintendo of America é a censura, que é tudo bonitinho e maravilhoso por causa disso. E aí, tipo, eu fui ver, tá, e aí, barra, tem a CGs. Na versão do Play 1 tem a CGs. É. Aí fui ver a CGs, uma bosta aquela CGs. Uma coisa ridícula. Uns bonecos mal feitos pra caralho, sabe? Prefiro jogar de Super NES, que jogo no emulador, sabe? A questão da diversão ali, que eu escolhi o Final Fantasy VI, porque a diferença, na verdade, era essa questão de ter uma CGs a mais, que tu se emocionava mais. E aí eu digo, não, por isso eu não vou jogar, porque, sei lá, não vou jogar o Super NES mesmo, que é mais emoção, né? A gente tá comparando jogos novos com antigos, mas se a gente pegar, digamos, hoje, assim, tá? E aí a gente pegar lá os casual games e os jogos indies. Pelo menos os jogos indies têm umas propostas bem interessantes. Criativas, que né? Já são até alguma coisa utilizada, certo? Mas que eles não têm tanto recurso, tanto orçamento pra fazer um jogo espetacular e com gráficos incríveis, mas eles conseguem nos divertir muito, assim, sabe? Pois é. Sim. Eu vejo quando eu joguei Bastion, cara, que eu achei muito divertido. Que tem uma proposta muito boa e me lembrou ali muito Diablo, muito Zelda também. Sabe, eu achei muito maneiro. Assim, cara, eu li um cara de um estúdio, não lembro de que estúdio que era. Não sei se era da Electronic Arts, da Ubisoft, enfim. Que o cara fala assim, tá atrasado mesmo, a geração nova já devia ter entrado, porque nós não aguentamos mais fazer esse tipo de jogo. Digo, pera aí, sabe? Mas eu li o jogo que ele fazia, eu digo, não, mas só um pouquinho, cara, só faz esse tipo de jogo. Tu já sentou e tentou pensar em alguma coisa mais criativa, tá aí todos os indie games pra provar isso aí. Tu tentou fazer alguma coisa diferente? Esse lance da geração, saca? Aí tá meio chato, porque todo mundo reclamou da C3, eu não vi ninguém contente com ela. Ninguém contente, né? Né? Ninguém. É, tudo igual. Tudo igual. Mas, em 2006, todo mundo falou, ai, tomara que dure mais a geração, assim, eu posso render mais meu videogame. Sempre todo mundo pensa assim. Então, mas sim, outra coisa também é que nem, agora vai ter Crysis 3, cara. E agora, bonito, o que tem bonito de novidade, um arco. É isso, assim. O arco, sabe? Não, pera mais aí. Selvagem, voltando Matheus. Pro indie aí. Selva de pedra. Não é o Frajola? O Frajola disse que não se importa com gráfico, né? A entrada dele foi essa. É. Mas por que tu não joga, então, Super Meat Boy, VVVV, e Bastion, Limbo, e Limbo. Hard Corps Uprising, Limbo? Sim. Por quê? Limbo. Não, pera aí, retirando esses dois penúltimo aí, tudo bem. Bastion e o Hard Corps. Esses dois aí, ó. Estou jogando junto. Falando os outros não dá, eu já tentei, não dá, não dá. É difícil explicar, mas eu tentei jogar esse Meat Boy lá e não vai, não sei o que é. Eu acho que com o cara que tive dois videogames que eu amo, assim, um mais que o outro, e que sempre foi muito usado, sim, para a questão da venda, né, de ter mais, ah, vamos fazer pra esse videogame também, porque esse videogame vendeu pra caralho e vai vender um monte, vamos ganhar dinheiro. Eles vão fazer um jogo pra, porque queriam, que foi o Game Boy Advance de DS, assim, saiu muito jogo, versão de jogo, bom, tem até Assassin's Creed, saca, pra DS. Sim, tá? Sim. Tem os Call of Duty, tipo, tem, e é pra dinheiro, né, porque os caras não precisavam fazer, mas eles fazem. E aí tem os jogos de Game Boy Advance também, assim. Só que o que tu via, né? Aí saia, por exemplo, um jogo... Um grande exemplo, tá? Que eu sei que é um jogo whatever, mas é um grande exemplo. O jogo da Tartarugas Ninja, do aquele último filme de CG que saiu, né? Ah, sim, tá, né? O jogo. Aí tu olha o The Play 2, ou de Wii, ou de não sei o que lá. O jogo é gráfico tribunito e é um jogo chato que dói. Bizarro pra caralho. Aí tu vai jogar o de... Ah, vou jogar o Game Boy Advance, né? Eu tinha na época, né? Ah, porque, tipo, eu não tenho os outros videogames, vou jogar esse. Eu gosto de Tartarugas Ninja. Meu, o jogo é 30 milhões de vezes melhor, saca? Sonic é um lixo, deu. O jogo é muito melhor do DS do que nos videogames. Não, mas enfim. O que eles fizeram no jogo? Eles pegaram aqueles gráficos de Mega, assim, saca? Que nem o Scott Pilgrim. Mas, Julie, só que é pra uma coisa pequena. Mas eu acho interessante, Julie, porque essa questão do gráfico, esse nosso tema aí. Então, se a gente fosse levar em conta só os gráficos, pra que existiria um portátil? Sim. Né? Olha. Pra que existiria portátil? Não, e outra... E Pokémon, olha Pokémon aí, ó. Tá ali, Pokémon. Pokémon. Que, pai, Pokémon chega é a ser mesma chato que... porra do jogo. É a mesma merda desde 95. Saiu, é a mesma merda do jogo. Só tem uns bichinhos novos e todo mundo ama, adora jogar. Isso aí. Não, e os caras poderiam mudar os gráficos. Eles não mudam, caralho. Aí, ó, eu nunca tinha jogado Pokémon e assim, tipo, falei, ah, esse jogo aí, tipo, eu não falava mal, mas digo, ah, whatever. Acompanhei, a minha namorada jogou, ele acompanhei jogando platina e digo, cara, esse jogo é divertido. Não, Pokémon é vida. É bacana, é, sabe? É, sorriso, é bacana. Juventude, é alegria, tô falando. Felicidade. Aqui eu não tô acreditando. Eu tô... O Pokémon é muito maneiro, cara. Cara, muito Pokémon maneiro. De longe é o maior RPG de todos os tempos. Mas como? É bichinho? Mas aí que tá. Coisa de criança, porque tu vai ver, não tem uma... Meu, não sei, eu não... Então tu tá dizendo que porque é de criança, tu não pode comparar Titanic com o Rei Leão? O Rei Leão é muito um filme muito melhor que Titanic. Não tem o Léo, não tem a Kate, tem as músicas boas. Eu me vejo eu assistindo o Rei Leão, imagina, chega... Meu, Rei Leão é filmaço, velho. Eu não gosto da Disney. É isso aí. Não, mesmo assim, filma, cara, hein? E tem vários jogos assim, tá claro que essas versões de Call of Duty pra DS, não conta, né? Mas assim, tem vários joguinhos, os joguetes, assim, que eles adaptam. O jogo do Thor, vender. Cara, o jogo do Thor. O jogo do Thor. Filme, que pro o jogo do Thor pra DS é trinta, é muito maneiro, sabe? Sim. Mas que pras versões pra PS3, Xbox e Wii é uma droga. Cara, eu lembro que falavam que eles iam lançar o jogo dos Caças Fantasmas. Isso. Saiu o jogo dos Caças Fantasmas e tal. E falaram muito, hein? Falaram muito esse jogo aí. Vai sair pra PlayStation 3, Xbox e Wii. Em qual plataforma saiu melhor, Julie? No Wii. Porque ele é um jogo cartunesco. Cartunesco e de diversão. Diversão ali, os caras não estão importando. Que usou os controles do Wii muito bem. Sim, e enquanto... todo mundo diz, velho, melhor versão de Caças Fantasmas, Wii. Enquanto longe, nos outros consoles ninguém lembra que existe. E realmente a versão de Play 3 e Xbox são bem bonitas, assim. É tudo bonito. Mas mesmo assim, e aí? A questão de diversão ganhou. E quem aí? É fã dos Caças Fantasmas vai querer jogar do Wii. Agora, abrindo parênteses, colocaram o Move nesse jogo aí. Não, eu tem não o Move sei. Pra quê? É o que eu falo. Só o Move pra quê? É Mario só pôr um patch aí. Mas enfim, tem vários jogos assim. Então essa questão de diversão versus gráficos, o mundo real, o planeta Terra, não a Terra 2, tá? Esse que a gente vive. A Terra 2, deu uma voadeira com dois pés na nossa cara, que foi o Wii, né? A questão de diversão. Todo mundo aqui tem o Wii, teve. Sim. Eu sei que não tem mais. Sim. E todo mundo sabe que o Wii Sports, eles podiam ter feito os gráficos com Mario Galaxy da vida. Não, vamos fazer duas bolinhas sem braço pra dizer, gente, diversão mil. Mil. Diversão mil. E eles foram lá e fizeram. Pronto. Exatamente. Ah, mas tu vê até os Just Dance ali que não tem gráfico nenhum. É só um bonequinho ali dançando. Diversão mil. Mas é que eles... Junta com uma galera ali, meu Deus. Eu acho que inclusive as gurias. As gurias. E o Just Dance 2 Japão. tá lindo. Mas enfim, eu acho que o gráfico, ele tem que estar dentro da proposta do jogo, assim. Porque a proposta do eSports era ser eSports, não precisava ter um gráfico lindo. E se fizesse um gráfico lindo que não fosse tão lindo, aí o pessoal, bah, mas esse gráfico podia ser melhor. Como já é tosco de cara, o pessoal nem leva em conta mais, né? Eu acho que o grande lance dos jogos, todos os jogos que vamos citar, vocês podem ver, é o jogo que, da questão diversão e gráfico, é que ele se propõe e se encaixa perfeito, que a gente tá falando do eSports, né? Ele quer mostrar os esportes e o controle e coisa, não precisa ter gráfico bom. Agora, se o eSports tivesse um gráfico meio-meio, sabe? Tipo, bom, mas não tão bom, o pessoal, bah, mas, ah, esse braço do cara é meio bizarro. E aí o eSports é uma tosqueira ali, o pessoal fica todo mundo feliz, porque é o que ele a propõe. Vamos citar um outro exemplo aqui. Jogos fofinhos, tipo o Yoshi's Island, o Yoshi's Story, ou Kirby Epic Yarn, assim. A proposta dele não é fazer um gráfico perfeito, lindo, do demônio, que combate Crysis. Preciso comprar uma placa nova. Não, ele é dentro da proposta do jogo, que é aquela coisa extremamente fofinha, menininha, mas de 8 anos. Mas os jogos da Nintendo, a proposta é essa, sabe? Sim, então daí... essas coisas de... E eles não se cores. Importam. É. É que nem o Diablo 3, né? É horrível aquele jogo. Pequeno, ah, pra caralho. Não é bem assim, cara. Ah, graficamente falando. Ah, o gráfico tem que ser um tri, cara. Eu não achei tão ruim, assim. Não, mas é... Do que nunca informei. Meu, a geração que a gente tá é aquele gráfico, ah, não dá, sabe? Não. Desculpa. Eu acho que tá... Mas é um jogo divertido pro dentro pessoal da proposta. Curte, tipo, eu acho que o gráfico é dentro da proposta. Porque assim, quando o gráfico eleva fora da proposta, por exemplo, fica que nem o Crysis, é só gráfico. Tá, mas a proposta do jogo era ser um FPS divertido ali, não sei o que. Mas tu quer uma coisa, O Crysis, cara, eu não sei até onde isso é verdade, mas falavam que ele só era, digamos assim, pra mostrar a CryEngine, sabe? Ele só foi feito pra isso. Nós temos uma engine muito foda, vamos fazer um jogo, Crysis. Pra vender e tal, só que não vendeu nada. Eu venho falando isso há tempos, cara. PC, PC pra isso. Ah, foi o Frajola, então eu vi aqui no Super Controle. Aí, ó, viu a referência. Se eu não me engano, foi o Frajola que falou isso. Mas o que a gente tá falando, assim, de A Crysis agora, eu me lembrei daquele Spec Ops The Line que saiu recentemente, que dizem que tem gráficos bons, é um FPS, tem gráficos bons, mas tem uma proposta muito maneira. É uma outra visão do FPS. Então, talvez, os caras usaram a criatividade. Isso mostra também que um jogo que tem um gráfico legal e também usa a criatividade, usa fatores a mais sem ser a sua beleza e tal, ele fica muito maneiro, sabe? Acho que a gente pode colocar nessa lista aí também aquele jogo que o Alex Sepp fez um mini review lá no site, que é o Ghost Recon, né? Isso, então, isso. Né? Eu quero jogar. Que ele tem bastante tecnologia, aí as armas são bastante criativas, pode fazer bastante coisa e tal, né? Então... É, e outro que entra, que o Fuca falou no começo, é o Half-Life 2, sabe? É isso aí, ele tem gráficos bons e é divertido, sabe? Mas Half-Life 2, Half-Life é além do... Ele vive em... É, ele é foda. Half-Life 2 parece que é um jogo incrível, que pegaram assim de outra dimensão e jogaram aqui e disseram, esse jogo não, ele não é do mesmo tempo e espaço aqui, ele não se envolve, porque Half-Life não existe, gente. Tá louco. Agora, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Tem um caso, que eu acho que é o caso que foi o mais famoso disso daí, certo? Questão de gráficos. Foi quando a Nintendo mostrou aquela CG do Link com o Ganondorf lutando com ele. Sim. E assim, realista, sabe? Naquela época era realista, hoje tu não acha, sabe? Sim. Naquela época era todo mundo, meu Deus! E aí, depois, um ano depois, eles mostram o Wind Waker, ah, né, sim, cara? Na época do GameCube. Boa. Velho, tipo, muita gente, meu Deus, o que é isso? Vocês são loucos? Vocês são doentes? Vocês são anormais? O resultado foi que o Wind Waker é um dos melhores Zeldas feitos até hoje, cara. Não, só e todo mundo que joga diz que jogo lindo. Ele é lindo mesmo. A época do GameCube, a Nintendo se preocupava bastante com o gráfico, porque os jogos têm bastante... Sim. Saltava bastante os olhos os gráficos ali. Aquele Star Fox. Eu acho que a gente pode colocar nessa lista aí também o Okami, que agora até vai sair uma versão em HD e tal, que ele é um jogo que ele é totalmente artístico, assim, né? E agora em HD ele vai ficar mais bonito ainda. O pessoal do Kotaku, Estados Unidos, falou que esse jogo agora tá na geração certa, sabe? É, mas aquelas porque falas eles... lá... isso aí é muito chato. Tipo aquelas coisas do... Tipo as coisas do... Mas que língua? É no Japão feudal? Japão mitológico e tal? The Sims, Banjo-Kazooie. Muito chato. O Zelda também, eles têm as línguas lá. Zelda também, né? coisa chata. Avatar, né? Avatar é o que então? Que eles falam aquela outra língua. É uma língua, língua não. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. O cara tá falando debaixo da água. Mas sim, é como os caras do Star Fox, o primeiro Star Fox. Aí no 64, eles podem colocar as falas, aí os caras falam, ó, que massa que é. Ele tinha recurso, né? Claro, né? O Star Fox tinha recurso e o Banjo-Kazooie, que na mesma época não teve. Saca? Vai tomar no cu, Nintendo. Agora eu vou, né? Esse cara que tá do meu lado aqui. Cara aqui, né? Um belo cabelo, Jaspion. Estamos aqui com o Frajola. Queria falar um jogo que tu ama. Eu sei que tu sente tudo. Que tem vários jogos que a gente sente isso, mas que o pessoal... Quem é fã entende do troço e gosta por esses motivos, mas que o grande mainstream, né, quem não é hipster, entende diferente, que é o Gran Turismo, né? Sim. Que quando foram lançar o Gran Turismo pra Play 3, era, meu Deus, o gráfico é real. Até que ninguém comentou, vai ser muito mais realista, vai ter muito mais carro, a física vai ser realista, pilotar o carro vai ser igual, sei lá, vai ter embreagem. Ninguém comentou isso aí, saca? Todo mundo porque o gráfico é igual, porque o gráfico é igual. Meu Deus, ó, isso aqui tu acha que é filmado ou não é o jogo? É tudo, desde... Aí eu ficava pensando assim, porra, tá, mas aí dentro vai mudar o quê, né? E aí? É, pois é, e aí tem, né, Mario Kart. Sacanagem aí, pra ideia, ideia séria pra todos os jogos de corrida, né? Porque o Gran Turismo é uma grande diferença, o cara tem que... Tem que jogar mesmo pra sentir a diferença de um cara pro outro. É leve, mas... Não, é que nem assim, Frajola. Tem tu, jogar, né, tu, antes de lançar, tu que acompanhou com certeza, né? Quando, antes do lançamento, eles falavam alguma coisa além de gráfico, assim, meu Deus, vai ser muito mais realista o jeito de pilotar. Era o principal atrativo, era o gráfico, o realismo. Eles também falavam assim, agora os caras vão quebrar, vai ter acidente, que legal. Aí eu vejo os acidentes, só bug, beleza, isso aí. Acidente bom era de... E de 500? Ah, então Forza tem isso, e daí vocês... O melhor jogo que fazia acidente de carro se chamava IndyCar Racing. Da velha e falecida Papyrus. Calma, já lá tá. Destruction Derby. Oh, atenção, Frajola me empurrou. Já me empurrou, agressão física. Fuca, senta aqui no meu lado. Não, tu também não. Não. Dá distância aqui, por favor. Não. Fala, não, Forza bate, quebra, destrói, dá acidentes incríveis. Pô, e aí? E não, eu não amo. O Forza amassa? Claro que amassa, destrói o carro e ele perde... Tá bom, o Forza também tem flashback no tempo que tu aperta o triângulo e volta. Real, Driving Simulator. Real Drive Simulation. Foi uma nova inovação, cor, isso aí. Tem a cor verde no chão pra tu seguir, né? Tá, isso aí tu é não sabe, eu habilitei. Ah, tá, tudo bem. Habilitei, troféu, tá bom, tchau. Eu não vou ficar repetindo uma corrida 10 vezes. Okay. É, o jogo é difícil. Ai, mas isso aí, cadê a diversão em repetir a corrida 10 vezes? Por quê? Isso aí é a mesma coisa de tu jogar um RPG e ter a ordem dos golpes pra te dar, pra te derrotar o boss, saca? É a mesma coisa. Mas então, outro caso que a gente podia falar é os jogos de futebol, né, cara? Que o FIFA, digamos, teve uma evolução, sim, certo? A gente não pode negar. Agora, mas uns tempos pra cá, FIFA e PES, é só gráfico que melhora lá, sabe? Os jogos de futebol, o engraçado é que eles tentam melhorar os gráficos e tal, e aí na torcida fica sempre o papel. O GIF animado na torcida. GIF do International, com a bandeira. Mas o Gran Turismo também é o GIFzão fudido lá no canto. Oh, é horrível. Tô me preocupando com a torcida. Não, tu tá se preocupando com o carro, né? O importante... Com a linha verde, tá certo? Ah, não, com tu vai olhar, tu vai olhar as árvores, é uma merda. O gráfico do Gran Turismo 3. Mario Kart, tá, tô falando de realismo. Burnout, entendeu? Acabou. Tô falando de realismo. Em questão de torcida, Mario Kart detona todos, porque tem lá a galera dos Mi. Agitando pra caralho. É verdade, a gurizada lá, é aí, vamos lá. Seguido, tô jogando, tem meu pai curtindo lá. Mario Kart, eles capotam desde sempre e não tem a linha verde, um beijo. E é muito mais difícil. E quando tu dá a derrapagem, aparece um R ou um L, né? Tu sente mais diferente. Vai mudando a cor ainda da fumaça, lá. Sente mais diferença nos carros do Mario Kart, nas motos, do que nos carros do Gran Turismo, que é tudo igual. Tu pega, ouvinte, diz tu que pega vai jogar no Ito, vira muito rápido o volante e o carinho vira. No jogo não vai fazer isso. Então vamos fazer a batalha dos PCs. Imagina ter uma festa, a batalha dos PCs. Cada um leva seu PC. Primo da Crysis, melhor ganha garotas. Então. E aí tem os LED que gira com os escuros. Agora vamos fazer a batalha versus diversão. Agora, batalha. Final. Vamos... Final battle. Estamos em cima. Música do rock aqui, no fundo, por favor. Top Gear versus Gran Turismo. E agora? Top Gear. 3 mil ainda. Não, Top Gear Primeiro. Agora pra jogar. Teria que jogar. Ah, vou jogar. Tu tem 3 horas da tua vida livre e tu tem que jogar videogame. E aí tu tem esses dois jogos pra escolher. Qual tu escolhe? Top Gear 2. Ah, eu joguei Top Gear. Agora vocês vão dizer que vão jogar Top Gear. 3 mil. Hoje. Hoje não. Ah, outros jogos não vão. Mas nem gratuito. Eu jogo hoje. Agora. Primeiro campeonato emocionado, porque é muito bom aquele jogo. Tá, então eu não jogo nenhum dos dois, vou jogar Rock'n'Roll Racing. E aí? É. Olha, boa. Aí, vai lá, vai jogar, tu já fez isso? Gostei. Boa. Rock'n'Roll Racing me deu muita diversão. Olha, e me dá até hoje. Até esse tempo atrás eu já falei que eu tinha jogado, virei de novo no PSP. Quero mais batalhas. Mais batalhas. Temos uma questão. Malhação 99 ou Malhação 2006? Malhação 96. Mocotó, Touro, o Erika grávida, International Superstar Soccer Deluxe ou o Pro Evolution Soccer 2012? Pro Evolution Soccer, né? Pro Evolution Soccer. Ah, não acredito. International Superstar Soccer 64. Boa. É boa? Boa. Tá, em primeira pessoa, vamos ver. Primeira pessoa? É, um jogo atual ou Perfect Dark ou GoldenEye? Half-Life 2. Todos Half-Life 2. Half-Life 2, Half-Life 2 ou Half-Life 2 recentemente. Call of Duty. Eu ficaria com o GoldenEye. Half-Life 2, né? Eu caiu gosto, 3-2. Perderam? Loser! Eu gosto, e daí? O Lanzanet teria que estar aqui pra responder essa pergunta, né? E aí, God of War 3 ou Streets of Rage? Mas e aí, se a gente pegar assim, ó, Mario Galaxy ou Super Mario World? Eu ia fazer essa comparação, mas a minha cabeça entrou em tilt porque não tem. É foda, né, cara? Que não, nem a gente tava falando mais. É diferente, cara, porque o Galaxy é um troço foda, não é dá Galaxy, pra comparar. Não. Mas o Sunshine ainda podemos comparar. Tipo, Mario Sunshine ou Mario World? Mario World. Não sei, cara. Também é qualquer jogo existente e Yoshi's Island. Yoshi's Island. Não, isso aqui tudo. Tem tudo demais. Fuca, o que é isso? Fuca, o tribunal quer saber. Fala. Escolha o exílio. Olha aí. Escolha o caminhar no gelo, exílio. Exílio ou caminhar no gelo, Fuca? Morte por exílio. Yuri, fala lá. Luta. Tekken 3 ou novo Tekken? Street Fighter vs Tekken. Então, os dois. Tekken Street Fighter vs Tekken, meu, muito mais. Tem o Ryu. Tekken 3. Tem o Ryu. Tekken Ball, cara. Tekken Ball. Não, sério, galera. Esse é importante. Tekken 3 e os outros Tekken. Só beleza. Mas até os Mortal mudaram. Virtua Fighter. Mortal 3 de um jeito, Mortal 4 Mortal. De um jeito, Mortal 5, 6, 7 de um jeito, é. Aí o Mortal novo de um outro jeito. Eles são jogos diferentes, não foi só no gráfico ali, ó. Veja só. Jogos diferentes, veja só. Por mais que seja ruim ou bom, coisa. Virtua Fighter, o que mudou desde o 2? Não, eu consigo igual, mostra. Nada, nunca joguei. Mas... Agora, uma coisa que eu queria dizer assim, vamos pegar o primeiro Call of Duty ou agora o Modern Warfare 3? Ah, óbvio que o último, né, cara? O último, né? É que mudou. É isso, mudou. O primeiro é bom, mas o jogo... É. Mas assim, vai por pessoa, porque tipo, eu jogaria de novo muitos point and clicks, mas garanto que o pessoal não faria o mesmo aqui. Ah, eu acho que eu acho também, vai por pessoa, cara. E vai por eu jogo. Vai por jogo, sabe? Jogo. Tem muito disso. História jogando. É isso aí. Duas variáveis, sabe? Digamos, se eu rejogo o Half-Life 2, cara, eu acho ainda fantástico. Acho sim. Meu, o Half-Life 1 é bom. Eu sei que muita coisa melhorou, tem coisa pra melhorar, mas ainda assim eu acho Half-Life, foda, sabe? Half-Life. Então acho que tem tudo isso. Vai por pessoa, mas também vai pelo jogo. Sim. E hoje a gente tá numa indústria que ela tá ficando cada vez mais fraca de criatividade, não sei, mas e outra coisa também, a Nintendo, sabe? A Nintendo, eu acho que ela faz jogos buscando isso aí, como o Fuca falou, né? Ela nunca se importou tanto, acho que com os gráficos, ela se importou sempre mais a jogabilidade, a criatividade, tudo isso foi mais importante pra ela, mas né? A diversão no geral. Né? É, só assim, eu acho arriscado ser muito criativo também, demais, no videogame da Nintendo, e eu não tô levando fé, eu já falei no cast da E3 também, que talvez seja um erro meio grande, assim. Ah, sim. Mas a gente falou que a Nintendo vai morrer. Se morrer, ok. Se não acho morrer, que não. Acho que não, que eles podem. Né? Eu acho que é muito arriscado, cara. Acho que hoje em dia ser assim, olha o Japão, sabe? Não faz mais jogo como fazia, porque eles têm medo, né? Cara? A Nintendo com o Wii U, eu acho que ela não vai ser aquele fracasso que o Majin disse lá no PS, mas não vai ser o mesmo sucesso do Wii. Acho que vai ficar ali no meio. Eu também acho. É, vai ficar ali não, no meio. O Wii não vai ser. Vai ficar aqui no meio. Um fator interessante que eu tava lendo, que essas coisas que o Yuri falou ali pra encerrar, assim, que muito dessa questão do pessoal investir em gráfico é pra não arriscar, né? Que nem a gente tava comentando. É. E a questão da falta de criatividade. Só que tem algumas coisas que eles estão jogando agora, que, por exemplo, eu tava lendo sobre o Tales of Chilia 2, que vai sair no Japão, tá? Que eles estão jogando assim que o jogador, ele vai ter maior liberdade pra seguir a história. Não vai ser tipo Final Fantasy 13, sabe? Tu pode ir falar com o NPC tal, a tal hora, aí vai mudar o teu caminho se tu fosse falar com o outro. Só que isso era uma coisa que se vocês forem ler dos RPGs do Super NES, já tinha isso, papai. Já tinha, é verdade. Saca. E aí eles estão retomando isso de novo. Então, tipo, hoje pros Leite com Pega eles vendem como, olha que evolução dos RPG. Não, senhor. Né? Meu Deus, botaram arco e flecha no jogo FPS novo. Turok já manda um beijo, né? É, meu. É, Turok, né, cara? Arc Flash tem todos os jogos agora, né? Aliás, o Arc Flash tá em moda hoje, né? Todo mundo tá usando o Arc Flash. A última batalha ali, que agora que eu lembrei, que seria... Não quero que vocês respondam, né? Mas os ouvintes, quero ver... Na... Ó, então assim, ó, pergunta pros ouvintes, fala aí. Pergunta pros ouvintes. Mestre Frajola, hein? É Super Metroid ou Metroid Other M? Então vamos deixar pros ouvintes. Acaba o cast com Complicated. I really think it's so complicated. E agora, gráficos de diversão, galera. A pergunta é pra vocês. Maia. Fica na mente. Agora a discussão é nos comentários. Vá lá e comente sobre isso. O que você acha, o que você não acha. Falamos merda não, ou falamos verdades. É você que decide aí. Acho que deu depois de cantando. Deu. Complicated. Ouvintes, respondam. Não sejam leite com peras e admictam. Obrigado. Isso aí. Podem falar bobagem, mas com respeito. É isso aí. Então, um beijo a todos. Tchau. Tchau, Matheus. Tchau. Somebody else than everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why the hell you gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me frustrated. Could only let it be. You will see.